Deus clamou, a terra em seco, não há mais sabor. Davi consultou, o Senhor respondeu com olhos de fé. Ele se moveu. Gibeonitas clamam, o passado a pesar, o juramento quebrado, é tempo de restaurar. Ó Senhor, com dor, por eles lutou, sob o sol ardente seu amor mostrou, um pano de luto, mas também de fé, guardou os que partiram, o coração em pé. Davi, o rei, em compaixão, recolhe os olhos, traz restauração. Sempre estaremos a confiar.